Riodô Ceaba! Riodô Ceaba! Riodô Ceaba! Riodô Ceaba! Riodô Ceaba! Riodô Ceaba! Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. A rainha do tesouro, Odô Ceaba do fundo do mar. Odô Ceaba do fundo do mar, Odô Ceaba.